A força de Deus domina. De Deus que eu preciso pra ser. Eu sou o que todos nós somos, que não se trata de sonhos, mas sim de olhar pra si e enxergar a fé, pra nele acreditar.